Faltou luz no bairro inteiro. E eu tô de nave na quebrada procurando frevo. Outro dia rotineiro. Vamos botando mais açúcar nesse formigueiro. Pra tá do jeito que geral quer. Se eu tô de cima, nunca tem desfalque. Não tem não. Pra tá do jeito que geral quer. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não. Bem perto do nada, chapada no brau da avenida. A lua ilumina a quebrada e o som do meu carro vai dando mais vida. Desse jeito vira madrugada, no gingado louco da menina. Ontem mesmo era bela dona, mas hoje me chamo Marguerita. Intenso prazer de loucuras, um frevo à luz de vela. Tô chocado, som da quebrada, tremendo a rueira. Uma sessão de amarula, a noite ficando mais bela. Esquentando a rua gelada ao redor da fogueira. Pra tá do jeito que geral quer. Se eu tô de cima, nunca tem desfalque. Não tem não. Pra tá do jeito que geral quer. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem. Essa não. Noite reacende a brasa apagada na rua. Madrugada é companheira, mas fuja de falcatrua. Flutua a mente que o coração anda sorrindo à toa. Se situa mais tarde, o rolê é na terra da garoa. Tá ligado, sem blackout, seu brilho ninguém apaga. E os moleque tão na quadra, acendendo o que enquadra. Que energia doce, se juntos, parceiro, tudo. Esquina é close, lombra faz pose até no escuro. Faltou luz no bairro inteiro. E eu tô de nave na quebrada procurando frevo. Outro dia rotineiro. Vamos botando mais açúcar nesse formigueiro. Pra tá do jeito que geral quer. Se eu tô de cima, nunca tem desfalque. Não tem não. Pra tá do jeito que geral quer. Onde tem carro e só não tem blackout. Não tem não.